Vamos então saber mais sobre o segundo ciclo de Mulheres Palhaço, organizado, claro, pelo Chapitô. Comigo já tenho a presidente do Chapitô, Teresa Ricô. Muito boa tarde. A presidenta. É verdade. Ah, gente. Olha, pois mais presidente, sou mesmo mulher palhaço mesmo, não é? Por isso, exatamente. Que ciclo é este? Agora, sim. Olha, mas ainda bem, está mesmo escolhido a dedo, pois João Gil, aqui assim as mulheres palhaço, é mesmo fantástico, não é? Vocês têm mesmo escolhidos a dedo. Aqui cabe tudo, bocadinho de tudo. Mesmo. Cabe mesmo tudo, é sim senhor, e vocês são muito divertidos, eu acho assim fantástico o vosso trabalho. Olha, não, ainda bem, muito obrigado. Temos connosco aqui a senhora Charlotte Chaliu, isto é a sequência de uma série de mulheres palhaços que estão agora passando cá por Portugal e a convite do Chapitô, naturalmente. Uhum. Ou não fôssemos nós umas casas, mas pelas artes e ofícios do espetáculo de circo, não é? E é muito divertida, e aliás tem sido muito divertida, cá tivemos também uma espanhola, e vamos ter agora a França connosco hoje, e garanto absolutamente, quer dizer, vai ser de rir à gargalhada, e é engraçado ver estas senhoras a fazerem humor, não é? Uhum. Porque este ciclo já começou, não é? No passado dia 2 de maio. Exatamente. Vai até ao fim do mês. Portanto, é um ciclo de um mês. De um mês, exatamente, dedicado às mulheres. Às mulheres, às mães, às parideiras, às aquelas que tomam conta do mundo e que fazem o mundo andar, naturalmente. Isto, atenção, com o devido desconto da Teté e Teresa Rico a falar. Porque isto, exatamente. É mãos à obra, é mãos à obra. E vamos ter, sim senhor, e vai ser interessantíssimo, porque depois à noite, a continuação da noite, temos aqui assim as milongas, por isso Argentina, por isso é o Norte-Sul, não é? Uhum. Temos aqui assim as milongas, que é músicas, das músicas do outro mundo, temos aqui assim um convite à dança, por isso ao tango, num formato de milonga, que é também divertidíssimo, e por isso estão todos convidados a encontrar o seu par, vir dançar, e ver a bela vista do Tejo, que está fantástico, essa cidade é maravilhosa realmente. E nós também estamos para casa muito bem localizados, e é uma casa que aberta a toda a gente. E depois, cheia de elegância e muita beleza, o que uma mulher palhaço tem que ter, além do humor e do riso que a Charlotte Chaliu, quer dizer, nos traz, vindo aqui assim dos nossos países próximos da Europa, aqui assim, a França. Depois temos outros a seguir, depois temos Nola Rey, para casa, é capaz de não vir, porque ela acha que caiu de uma escada abaixo, enfim, não, isto não é um humor, isto é a mesma coisa. E depois, depois temos a Suíça também, muito engraçado, e depois temos também os Estados Unidos. Yes, we can. Mas não se esqueçam de fazer, não façam, é o weekend. Façam o yes weekend. Os portugueses gostam muito do yes weekend, não é? Weekend para o português, yes weekend para o... Este ciclo, lá está, é dedicado inteiramente às mulheres palhaço. Porquê esta dedicatória às mulheres que fazem rir? Porque não um ciclo de palhaços, simplesmente. Aqui há este cariz de oferecer este destaque especial às mulheres, não é? Bom, já agora é escolhido a dedo, eu também fui escolhida a dedo. Com certeza. Sou uma mulher que não posso deixar de assumir a minha profissão, e é a mesma profissão, não é um personagem, é uma profissão, que é ser palhaço, e claro que faço as minhas honras, obviamente, toda além de mulher palhaço, e como profissão sou mãe, e sou uma dinamizadora, e sou uma agitadora social e cultural. Exatamente. E por isso, quer dizer, e é assim, meu amigo, isto, o mundo está mesmo aqui assim à volta aqui assim da maternidade, não é? E por isso, é realmente uma chamada de atenção ao mês de maio. Não é só um dia que as mulheres e que as mães têm que ser, honradas. Não, é todos os dias, todos os anos. E este mês é o mês das flores, mês das mulheres, mês dos milagres. Vai acontecer milagres, de certeza. Nossa Senhora vai descer lá de cima, mas já vem toda organizada. Enquanto mulher palhaço em Portugal. Enquanto mulher palhaço em Portugal, orgulha-se em particular da organização deste ciclo? Naturalmente que sim, quer dizer, sobretudo porque não posso deixar de dizer de ter sido uma pioneira nesta profissão, e de ter conseguido, enfim, com um certo visionarismo de que isto era um futuro, este mundo das artes e do espetáculo é realmente um mundo também, uma criação de trabalho para muita gente nova, a descoberta das capacidades e das competências que cada um tem mesmo, e por isso é preciso que as pessoas queiram muito e determinadamente, que é muito trabalho. tem muito trabalho, para ser artista é preciso trabalhar muito, e acredito que eu não sou mesmo a única, quer dizer, já fui, agora isto já está a canto aberto a toda a gente. Dizia há pouco, ou sublinhava com algum ênfase a palavra profissão, quando se fala... É uma profissão. Porquê é que faz questão de sublinhar? As pessoas têm tendência a menosprezar quem faz rir os outros, quem são os palhaços, os verdadeiros? Quer dizer, não tanto, mas já foi, mas mesmo assim ainda não reconhecem a seriedade que é o humor. E o humor é uma coisa muito séria, não é? E por isso, se nós não conseguimos levar com um certo humor, pronto, a vida que de vez em quando é um bocadinho mais difícil, há momentos mais difíceis, menos difíceis, momentos de crise, momentos não de crise, o humor é exatamente, ajuda não só na saúde mental, como na saúde de um povo e de um país, quer dizer, Médicos Sem Fronteiras, quer dizer, fazem um trabalho, os palhaços sem fronteiras, e aliás os médicos também fazem um trabalho fantástico em campos de guerra, quer dizer, porque realmente o humor é uma arma de ligação com o mundo, com os corações e com o país e com a saúde dos países, que me parece que é muito importante aí. Nós temos um papel muito importante como intervenção e como alerta e como denunciador. A gente está sempre a denunciar aquilo que os outros estão a esconder, não é? Agora, sem fazer mal a ninguém, mas dizendo as verdades que têm que ser ditas com cheios de humor, mas com muita seriedade, não é? Já agora. E estas senhoras dedicam-se a isso, a fazer-nos rir e a partilhar connosco as dificuldades, ou não, que o mundo atravessa, porque o mundo inteiro está em dificuldades, não somos só os portugueses, não é? As artistas de que falou, as mulheres palhaços de que falou, são estrangeiras, não é? Em Portugal, como é que estamos de palhaços, ou em particular de mulheres palhaços? Em Portugal, já vai havendo uma coisa ou outra, também tem um trabalho interessante feito por uma mulher que é nos hospitais, os médicos, os doutores palhaços. Beatriz Quintela é uma mulher também interessante, que não é a profissão dela, mas ela utiliza esses instrumentos artísticos para, exatamente, junto dos hospitais, intervir também. Foi coisa que eu fiz durante muitos anos, quando eu ainda estava em ação, ainda estava no terreno, calcorreava aí os hospitais todos e divertia-me imenso a subir e a descer os elevadores junto dos doentes. E pronto, agora já não tenho assim tanto tempo, que estou mais na parte da administração, que é absolutamente caótico e é um calcanhar daquilo. E não tem piada nenhuma, não é? Não tem piada nenhuma, e não é assim, não é para mim, quer dizer, é para quem é. Mas como eu não estou a encontrar muita gente que faça também uma administração criativa, que é muito importante e organizada, eu estou aqui assim a segurar as pontas. Por isso, saí do terreno, mas outros entraram. A Beatriz Quintela é fantástica e tem aqui muitos alunos do Chapitou que estão a trabalhar com ela, e por isso os palhaços também têm também um trabalho quase curativo, não é? Tem de ser terapêutico, porque isso é outra coisa, mas quase curativo da alma, das doenças, enfim, dos mal-estares ou não, que às vezes param para aí, dos vírus, de vez em quando param para aí. E esse é o nosso papel como mulheres, por isso já viu, quer dizer, a gente olha para todo lado, até para o humor. Já agora, Teresa Rico, uma curiosidade pessoal, como é que alguém que faz de palhaço profissão, lá está, vê outras pessoas utilizarem a palavra palhaço como uma ofensa? Não, isso é complicado, mas isso é um outro programa que a gente escolhe, a vez, a gente vai ter que fazer. Ok, está combinado. Porque eu tenho tudo isso muito bem registado, é engraçado. Porque as pessoas, como realmente, como você estava a perguntar, não menosprezam, mas não dão o valor necessário, não é? Isto é um circo, a Assembleia da República, isto é um circo. Epá, está calado que és palhaço, pá. Exatamente. Um palhaço. Ou seja, mas isso é um bocadinho a falta de cultura, ou uma cultura mais popularucha, que leva a que, obviamente, as figuras como nós, não é? E a minha profissão é ser palhaço, é ser ridicularizada, que esteja sempre nas bocas do mundo. Podia ser de uma forma mais digna, não é? Não sendo, nós temos que assumir isso, não é? Temos que assumir isso, quer dizer, pronto, quer dizer, se for bem feito, ainda bem, olha, aproveitem quem tem que aproveitar, mas conseguirem descobrir a importância de que já está exatamente poluído para ir pelo país inteiro, quer dizer, está muita gente a sair do Chapitou, está toda a gente com trabalho, os jovens todos estão com trabalho, das mais diversas áreas. Se me perguntar se têm muitos palhaços, não o direi. Não direi, porque é realmente uma figura, é uma profissão a ser mesmo muito introspectiva, não é? E não sei se toda a gente tem esse cabedal para uns dias ser melhor, outros dias ser pior, não é? Muito bem. Agora, quem resiste consegue ter sucesso. Olha, eu resisti e fiz a minha carreira, e à conta da minha carreira, que graças a toda a comunicação social que me ajudou imenso também, porque foram eles que deram conta da importância disso, e já agora da qualidade, foi com isso que eu consegui fazer depois o Chapitou, não é? Teresa Rico, É muito bom e pronto, e por isso não tenham medo de fazer rir. Segundo ciclo de Mulheres Palhaço, informações úteis muito rapidamente, sítios, preços, sites. Começa hoje, o tudo se passa aqui na nossa pequena tenda, e bela tenda, onde toda a gente cabe, de braços dados e cheios de festa. É que assim começa hoje, às 10 horas, vai até dia 10 de maio esta, e depois assim sucessivamente, temos depois também no dia 21 de maio, até dia 24, temos a Gabi Uther, e depois temos a Laura Arte, vai de dia 28 de maio a dia 31. Por isto, pelo meio temos essa milonga, temos também o Dia da África, porque não se passa só na tenda do Chapitó, passa-se também no bar, que é uma sala de estar fantástica, e que eu acho que vos convido mesmo, escolhida, a ver se faz favor, venham cá fazer uma madrugada connosco. Teresa Rico. Temos aqui o Dia da África, que vai ser fantástico. Teresa Rico. O Dia da África, dia 24. Beijinhos. Temos de acordar outra conversa então. Vamos para lá. Falar disso. Faz favor, escolham lá a dedo e estamos aí juntos. Grande beijinho e toda beijinho a sorte. Beijinho para vocês. E muita sorte com essa parte administrativa do Chapitó. Teresa Rico, muito obrigado. Obrigada. Escolhidos a dedo.